casa. Vou indo pela boca dos outros. Se eu for pela sua, eu me perco todinha. E caio na burrada de voltar pra um ciclo que mesmo acompanhada, eu me sinto sozinha. Um dia me falaram que ser bissexual era ter duas opções, eu discordo. Eu amo uma mulher que me bagunça quando me falam de homem, eu digo eu só suporto. No departamento de gostosa eu tenho a 100 preferência. Eu não fico de carência, nega. Só você tá maravilhosa, mas metade de São Paulo te conhece. A fama corre, pra mim já chega. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa do corre. Sorriso de canto eu fico. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa do corre. Sorriso de canto eu fico. Minha futura ex de coxa tatuada, eu te vi no baile. É, e pelo que eu me lembro, cê era mais alta, isso é só um detalhe. Minha futura ex de coxa tatuada, eu te vi no baile. É, e pelo que eu me lembro, cê era mais alta, isso é só um detalhe. Um dia me falaram que ser bissexual era ter duas opções, eu discordo. Eu amo uma mulher que me bagunça quando me falam de homem, eu digo eu só suporto. No departamento de gostosa eu tenho a 100 preferência. Eu não fico de carência, nega. Só você tá maravilhosa, mas metade de São Paulo te conhece. A fama corre, pra mim já chega. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa do corre. Sorriso de canto eu fico. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa do corre. Sorriso de canto eu fico. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa do corre. Sorriso de canto eu fico. Meu tipo é tipo ela, pretona, responsa